Capítulo 11. O visitante noturno. Ainda não eram 8 horas da manhã quando o subinspetor Silva entrava no parque do Jardim Zoológico. Interessava-lhe chegar cedo, a fim de encontrar o vigia da noite, cujo plantão terminava às 8 horas do dia. Iria usar de muita habilidade a fim de não deixar transparecer a verdadeira razão da sua presença naquele lugar. Melhor seria até que o guarda nem de leve suspeitasse da sua qualidade de detetive. Parado em frente ao grande portão de entrada, Silva aguardava o momento de poder entrar. Pouco antes das 8 horas, chegou um homem baixo de bigodes negros e folhudos, o guarda, com chaves na mão. Veio cedo, hein? Disse ele ao recém-chegado. Viajo hoje ao meio-dia, e não queria de modo algum voltar para minha terra sem conhecer as feras. Precisa ver o filhote de rinoceronte que chegou semana passada. Estou aqui por causa dele, tornou o visitante. Nunca vi esse bicho, a não ser em fotografias e no cinema. É uma pena. Estava doido para conhecer o tal Galo da Serra, mas ouvi dizer que ele adoeceu e morreu, é verdade? Qual doença, qual nada. Não leu os jornais? O bicho morreu estrangulado. Coitado. Fazia dó. Com aquele corpo todo pelado. Pelado? Como? Arrancaram-lhe as penas, sem deixar nenhuma para amostra. Quem fez isso? Sei lá. O galo andava solto? Não. Morava naquele viveiro grande pintado de verde, ali do lado direito. Coitado. Vamos até lá. Espere um minuto. Aí estão os meus companheiros. Dois homens aproximavam-se, e um deles, o porteiro, instalou-se numa espécie de guarita que havia logo à entrada. Estimulado por encontrar um ouvinte curioso, o guarda começou a falar com entusiasmo sobre a sua aventura da outra noite, enquanto caminhava. Eu estava dormindo naquele pavilhãozinho, como faço todas as noites, quando fui acordado de repente por uma barulhada medonha que vinha do lado do viveiro dos pássaros. Que espécie de barulho? Barulho de aves sacudindo as asas, como se alguém quisesse agarrar uma delas. Saltei da cama imediatamente e saí com minha lanterna elétrica. A que horas foi isso? O meu relógio marcava 1h15 da madrugada. Vi que o barulho vinha do viveiro grande e dirigi o foco da lanterna para lá. Não vi nada. Com certeza foi uma arara que andou a querer bicar as companheiras, pensei eu. E fui dormir outra vez. E o galo da serra? Ele vivia junto com as araras, mas confesso que não dei por falta dele. Para dizer a verdade, nem me lembrei que esse bicho existia. No dia seguinte, meu companheiro Cristóvão Leite, ao fazer a limpeza do viveiro, levou um grande susto encontrando o galo da serra estrangulado e todo pelado. As penas do coitado estavam espalhadas por todos os lados, uma judiação. Quem teria feito isso? Sei lá. Um desses moleques que andam soltos pela rua. Mas como teria ele entrado aqui à noite? O guarda estendeu o braço e apontou para os altos muros que cercavam o jardim zoológico. Como vê, seria bem difícil trepar por ali. Mas acho mais provável que o camarada que se tenha escondido à tarde atrás de uma dessas moitas a fim de esperar a noite para realizar o seu plano. E com certeza, no dia seguinte, saiu misturado com os visitantes. O subinspetor aproximou-se do viveiro, constatando que deveria ter sido fácil abrir a porta pelo lado de fora, pois para isso bastava levantar o trinco. É inútil encontrar impressões digitais, pensou ele. O sujeito é esperto, e provavelmente usou luvas. Veja, disse o guarda, abaixando-se e apanhando qualquer coisa no chão. Uma pena do galo da serra que sobrou. Que maravilha! Parece um pedacinho de fogo, hein? E que fizeram vocês com o corpo do bicho? Ora, ora. A gente não ia pôr o defuntinho no caixão e enterrar, não acha? Jogamos-no no lixo, simplesmente. Assustadas com a presença de estranhos, as 5 araras que moravam no viveiro começaram a voar de um lado para outro, fazendo grande algazarra. O subinspetor sentiu que nada mais adiantava ficar no zoológico e que tudo o que desejava saber soubera, se bem que nenhuma luz nova houvesse surgido depois daquilo. Apenas maior se tornara a convicção de que o estrangulamento do galo da serra estava ligado à misteriosa morte dos 3 jovens. Bem, seu doutor, se me dá licença, vou indo. disse o guarda. Mas não deixe de ver o rinocerontezinho. Tão novo e já quer dar chifrada na gente. Tem um topete aquele bichinho. Obrigado pela prosa, disse o subinspetor, colocando-lhe na mão uma gratificação. Beba a minha saúde com uma cervejinha. E enquanto o guarda se desmanchava em sorrisos e agradecimentos, Silva foi redirigindo para a alameda onde ficavam as feras. Era preciso, com ou sem vontade, fazer uma visita ao pequeno rinoceronte. Você, Alberto? Perguntou Rachel Saturnino do outro lado do telefone. Mas que milagre é esse? Há mais de um mês que não toca para a gente. Preciso falar-lhe com urgência. Pode ser hoje? Tornou ele secamente. O que aconteceu, Alberto? Você está doente? O que houve? Por que está tão esquisito? Não lhe posso dizer nada pelo telefone. É coisa muito séria. Ai, que medo! Disse a moça brincando. Então posso falar hoje com você? Insistiu ele. Passe por aqui às 8h30, está bem? Certo. Até logo. Alberto largou o telefone e saiu às pressas. Se não andasse rápido, perderia a hora de se encontrar com Verônica, à porta do conservatório. Era tão bom voltar para casa com ela, depois da aula de música. Regressavam a pé de mãos dadas, prolongando propositadamente o trajeto. Sim, pois a verdade é que estavam cada vez mais apaixonados. O moço esperava apenas a chegada do irmão de Verônica, que viria visitá-la em breve, a fim de falar-lhe da sua intenção de casar-se com a jovem, logo que terminasse o curso de medicina. Por várias vezes, Alberto teve ímpetos de contar-lhe o estranho rumo que tomavam as investigações sobre a morte de Clarence, mas conteve-se. Sempre ouvira dizer que as mulheres são indiscretas por natureza e sabia que qualquer conversinha, nesse sentido, seria um desastre. Um verdadeiro desastre, pois, além de tudo, Pimentel estava quase convencido de que a chave do mistério se achava na pensão de Coralcheia. Você está mais bonita, Verônica, disse Alberto, pondo-se de lado e reparando da silhueta miúda e harmoniosa da moça, realçada por um suéter azul claro e uma saia justa. Tão pequenina, tão frágil e, ao mesmo tempo, com uma personalidade tão marcada e forte. Mr. Gideon continuava a cortejar Verônica, e ela já não sabia mais o que fazer para fugir da esquisita criatura. Por felicidade, lá estava Mr. Grass, o seu anjo da guarda, que sempre surgia no momento oportuno para protegê-lo em tudo. Alberto morava perto da casa da moça. As ruas eram paralelas, e os namorados já estavam quase a chegar, quando uma buzina forte fez com que ambos olhassem para um carro que passava, dirigido por uma linda moça de cabelos vermelhos. Alberto? Exclamou Rachel Saturnino, parando o carro. Foi mesmo às 8h30 que você marcou para se encontrar comigo, querida? Foi, respondeu ele, um tanto constrangido. Rachel examinou Verônica de alto a baixo e lançou-lhe um olhar tão cheio de ódio e desafio que Alberto estremeceu. Quis dizer qualquer coisa, mas já era tarde. O carro havia desaparecido na primeira esquina. Não precisa acompanhar-me mais, anunciou Verônica, voltando-lhe as costas e andando, rapidamente em direção à sua casa. Espere, eu explico. Suplicou Alberto, desesperado. Foi inútil. Quase correndo, Verônica entrou na pensão de Coralcheia e bateu o portão com toda a força. Que gêniozinho horrível tem essa criatura, pensou Alberto. Já era tempo de confiar em mim, apesar das aparências. E se lhe contasse a verdade sobre os cabelos vermelhos? Só assim ela compreenderia o que acabava de acontecer. Alberto reviu em pensamento a figura de Hugo morto na cama, a espada espanhola cravada no peito. Decidiu-se afinal. Não contaria nada a Verônica, pelo menos até que a situação se tornasse menos confusa. O mal entendido continuaria assim como estava. Que droga. Capítulo 12. As cabeleiras vermelhas. Às 8h30 da noite, em ponto, Alberto chegava ao palacete onde morava Rachel Saturnino. A moça esperava-o envolvida num vestido de jersey marrom, que lhe moldava perfeitamente o corpo bem feito. Seu pai se achava numa estação de água, e uma velha tia ficara ajudando Rachel a tomar conta da casa. Por que você fez aquilo com Verônica? Disse Alberto, logo de início. Aquilo o quê, meu bem? Perguntou ela, fingindo a maior inocência. Não se faça de ingênua, Rachel. Você sabe muito bem o que quero dizer. Ah, aquela anãzinha é ciumenta, é? Que ridícula. Apenas quis confirmar a nossa conversa. O telefone estava tão ruim. Eu sei disso. Tornou o estudante, ironicamente. A maldade da moça afastava-o dela ainda mais. Não fora para discutir, entretanto, que ele estava lá. Acabemos com isso, Rachel. Preciso conversar muito seriamente com você. Pode pensar que estou enciumada, que sou intrigante, continuou ela. Saiba, entretanto, que você não me interessa mais absolutamente. Estou quase noiva de um romeno amigo de meu pai, um partido e tanto. Sua fortuna particular chega a bilhões e bilhões de cruzeiros. Que faça bom proveito, disse Alberto. Vamos agora ao assunto importante. E contou-lhe minuciosamente tudo o que estava acontecendo. A moça ouvia em silêncio, como que magnetizada, apenas um tanto pálida. Como você vê, Rachel, sua vida corre perigo, e eu quis logo avisá-la. Pelo amor de Deus, diga o que devo fazer, falou ela, com voz ligeiramente trêmula. Sai imediatamente da cidade, ou então pinte os cabelos, de preto. Pintar os cabelos? Bem, talvez seja tarde para tomar as providências. Ele já deve ter marcado você. Viaje amanhã mesmo, ou se puder, mude-se daqui. Que coisa horrorosa! Como irão descobrir quem que seja ele? Estaremos prevenidos e agarraremos o sujeito com a boca no botijo, através de um dos ruivos da cidade. Por que não eu? Loucura, Rachel. Você não pode se expor a uma coisa dessas. Não há perigo, insistiu a moça. Uma vez que ele manda antes o aviso do besouro, a única coisa que tenho a fazer é telefonar a vocês contando. Aí então chega a polícia e segura o criminoso. Tudo muito simples, como você vê. Além disso, há mais gente de cabelos vermelhos na cidade e pode ser que eu seja uma das últimas da fila. Até chegar a minha vez, espero que o doido já tenha sido agarrado. Você está prevenida, Rachel. Se não quiser seguir meu conselho de fugir daqui, não tenho o direito de obrigá-la a fazer isso. Fique alerta, entretanto. Se receber um besouro, avise-me ou ao Inspetor Pimentel, imediatamente. Claro, meu bem. E quando eu chamar, você vem logo, não é? Disse ela rindo. Rachel, não brinque com uma coisa tão séria. Tornou o rapaz. Bem, já vou indo. Adeus. Tão depressa assim? Alberto não teve tempo de responder. A tia da moça, uma solteirona magra grisalha vestida de negro, surgiu na sala acompanhada de um homem de meia idade, bem trajado, calvo, rotundo e liso como um leitão. O Sr. Ravik, anunciou ela. Alberto percebeu logo que se tratava do milionário pretendente de Rachel e cumprimentou-o discretamente, retirando-se em seguida. A moça pediu licença ao recém-chegado e acompanhou o estudante até a varanda. Recomendações a anãzinha, disse ela com ironia. O rapaz não respondeu e continuou a andar. No dia seguinte, cedo, Alberto e o inspetor deram início à busca aos ruivos. Felizmente, as férias começavam no dia seguinte e o estudante teria tempo de sobra para se dedicar às pesquisas. Pensaram contratar alguns ajudantes dentro da própria polícia. Depois desistiram. Quanto menos gente conhecesse o segredo, melhor. Ficava um dia todo na rua, observando os transeuntes e examinando as filas de cinema e ônibus, a ver se descobriam um rosto sardento e uma cabeleira cor de fogo. Alberto visitou, um por um, os institutos de beleza. Procurava os cabeleireiros e dizia sempre a mesma coisa. Sou químico e estou fazendo experiência sobre a coloração vermelha dos cabelos. Gostaria que o senhor me indicasse algum freguês ou freguesa que fosse ruivo, a fim de lhe fazer algumas perguntas. Mas só me interessam ruivos autênticos, do tipo que possui pele sardenta. Sérgio, o mais famoso coiffeur da cidade, indicou-lhe Rachel Saturnino. É a única ruiva natural que frequenta meu salão, disse ele. Possuo 7 outras freguesas que tingem os cabelos de acaju, mas tem a pele morena, sem manchas e percebe-se logo que é artifício. Uma delas até se casou e mudou-se para o interior no mês passado. Na porta de um cinema de bairro, Alberto viu dois meninos cobertos de sardas e de cabelos vermelhos. Investigando, descobriu tratar-se de uma família inteira de ruivos, moradores ali mesmo nas vizinhanças. O moço dirigiu-se imediatamente para o endereço indicado, procurando o chefe da casa. Tratava-se de homem forte e grisalho, casado com uma senhora ruiva, filha de australianos. O homem zarrão, que era relojoeiro, mal soube da situação, ficou lívido como cadáver. Deus nos livre e guarde de uma desgraça dessas, exclamou ele, em pânico. Ficou em silêncio alguns segundos diante de Alberto, e depois disse, com voz decidida, mas ligeiramente alterada pela emoção. Viajo amanhã mesmo com toda a minha família para bem longe daqui. Nós íamos passar fora as férias dos meninos, e diante disso anteciparemos a data da partida. Fez uma pausa, como se estivesse pensando, e continuou. Fico um mês fora com minha família e depois volto, deixando os filhos garantidos em casa dos pais de minha mulher. Meus cabelos eram pretos, hoje são brancos. Não corro perigo algum. Se eu fosse o senhor, faria a mesma coisa, disse Alberto. Seria loucura expor sua família a um risco desses. Aceita um cafezinho? Perguntou o relojoeiro, procurando disfarçar sua agitação. Alberto agradeceu, mas recusou, pois ainda tinha muita coisa que fazer naquele dia. Ao chegar à rua, consultou o caderninho de notas para ver o endereço de um outro ruivo, o último da lista. A paróquia de Padre Afonso ficava num bairro bem afastado do centro da cidade. Apesar disso, o sacerdote era muito visitado e procurado, pois já estava se tornando famoso como bom confessor e grande orador sacro. Sua cabeleira vermelha era tão abundante que fazia lembrar uma juba de leão, artificialmente aplicada num rosto sardento e jovial. Alberto encontrou-o sentado num banco de jardim da casa paroquial, lendo o livro de Johannes Jorgensen sobre Francisco de Assis. Padre Afonso possuía um espírito largo e tolerante, um coração generoso e sensível a todas as misérias humanas. O sacerdote mostrou-se surpreso quando o estudante o pôs a par dos acontecimentos. Acha mesmo, meu amigo, que eu esteja em perigo de vida? Disse ele, num tom ligeiramente incrédulo. Claro, tornou Alberto. De qualquer modo, o criminoso não agirá sem antes mandar-lhe o aviso que lhe falei. Besouros, besouros, repetiu o padre. É tão inconcebível isso tudo. Inconcebível, mas verdadeiro, infelizmente. Só lhe peço que nos avise pelo telefone logo que receber o besouro. Mandaremos imediatamente dois tiras de absoluta confiança vigiarem com discrição todos os seus passos. Bem, está claro que só faremos isso se o senhor não preferir sair já da cidade. O que está no seu direito fazer. O que acha? Não, meu amigo. Ficarei aqui mesmo, cuidando de meus fiéis e de meus pobres. Se morrer, é que chegou a minha hora de abandonar o mundo. Escute uma coisa, Padre Afonso, disse Alberto, olhando-o com curiosidade. O senhor, sendo religioso como é, crê mesmo que Deus pode protegê-lo, afastando-o dos perigos? Estou absolutamente certo do poder da oração, meu caro. Houve momentos em minha vida, e não poucos, em que senti nitidamente a interferência de uma força invisível renovando minhas energias e remediando situações difíceis através de circunstâncias absolutamente imprevisíveis. De uma coisa, porém, estou convencido. Ninguém morre antes da hora. Esse acontecimento já foi definitivamente determinado, antes mesmo de nosso próprio nascimento. Não venha me dizer, entretanto, que se, por exemplo, eu morro num acidente, isso aconteceu porque chegou minha hora. Quem sabe? Nossa razão não pode alcançar os motivos pelos quais Deus permitiria uma coisa assim, nem que influência um fato desses teria sobre as outras criaturas. Alberto, que estava profundamente interessado na conversa, interrompeu o padre. Não venha me dizer agora que se, por exemplo, um homem caridoso, útil e necessário como o senhor viesse a ser assassinado, Deus teria permitido isso a fim de beneficiar a alma de fulano ou cicrano. Era o que faltava, concluiu Alberto com uma risada irônica. Meu amigo, você ainda não ouviu dizer que, em relação aos desígnios de Deus, nós só vemos o avesso do bordado? Um avesso confuso e feio? Fez o estudante. Nesse caso, para que rezar se tudo já foi determinado, antecipado e irrevogavelmente? Não repito uma tolice dessas, Alberto. Nem todas as desgraças que acontecem estavam escritas. Muitas delas sucedem exclusivamente devido à nossa própria imprudência, assim como muitas outras são evitadas exclusivamente pelas precauções tomadas e pelo poder da oração. Como distinguir, então, entre nossa culpa e a do destino? De um modo geral, quando uma coisa que se receia acontece, apesar das precauções tomadas e de todo o honesto e real esforço no sentido de evitá-la, pode-se dizer que tinha de ser. Só a Deus cabe, entretanto, julgar a medida de nossa culpa, nisso ou aquilo. Assim sendo, nos casos de fatalidade do destino, que atitude deverá ser a nossa? Bem, meu caro, Deus nos joga diante de tais ou quais circunstâncias, deixando-nos livres para agirmos assim ou assado. Alberto, fascinado pela inteligência e pela clara lógica do sacerdote, escutava-o em silêncio. Gostaria de poder explicar esses mistérios todos, disse ele, algum tempo depois. Veja essa flor, por exemplo, continuou o padre Afonso, mostrando-lhe uma belíssima rosa Crimson Glory, metida num vaso azul. Ela existe, não existe? Existe. Você pode explicá-la? Não. Se você não pode explicar uma simples rosa, como pretende decifrar coisas muito mais transcendentes? Não pense nesse segredo, Sr. Alberto. Nossa inteligência não os alcança. Aceite-os humildemente apenas. O estudante ficou calado ao olhar a rosa no vaso. A conversa continuou viva e animada sobre vários assuntos. O mundo teria muito mais paz se todos os que se dizem cristãos seguissem a risco os ensinamentos de Cristo, continuava Padre Afonso. Sim, pois nesses ensinamentos se acham contidos toda a sabedoria e todo o segredo do equilíbrio e harmonia das coisas. E a gente acaba compreendendo que deve agir bem, não por virtude propriamente, mas por esperteza e inteligência. Porque é o que dá certo no final das contas. O grande erro de nossa época, meu amigo, é desvirtuar o sentido das coisas, mostrando como belo e atraente o que é feio e torto. Não pense que a religião condena a alegria. Muito antes, pelo contrário. Quanto mais desprendidos nos tornamos dos mil e tantos laços relacionados com a matéria, mais livres nos tornamos. Sabia que Francisco de Assis vivia rindo e cantando? O estudante ficou calado, pensando. Não imagina que livro maravilhoso é este, continuou o padre, estendendo para Alberto o volume de Johannes Jorgensen traduzido por Theodore de Visus, Saint François d'Assise, Savi et son œuvre. A dedicatória que havia na primeira página surpreendeu o estudante. A Padre Afonso, com a amizade e gratidão de Jean Grass. Foi Mr. Grass, o professor de línguas, quem lhe deu esse livro? Foi. Somos velhos amigos. Conhece-o há muito tempo? Sou confessor dele há 3 anos. Que pensa de Mr. Grass? É uma ótima pessoa. Alberto lembrou-se do suíço com simpatia. Gostava dele e, além disto, Verônica adorava-o. Venha ver minhas abelhas, disse o padre. Ficará para outro dia, tornou Alberto. Esperam-me na polícia ainda antes do almoço. Adeus. Cara legal esse sujeito, pensava Alberto, enquanto dirigia o carro de seu pai, através das ruas da cidade. Acaba de saber que sua vida corre perigo. Entretanto, convida-me a visitar a sua colmeia. Capítulo 13. O Besouro de Papelão Vermelho. Até agora os trunfos estão conosco, disse Pimentel. Precisamos evitar por todos os meios que o criminoso saiba que estamos a par de suas manobras. É necessário ter muito cuidado com esses repórteres que vivem farejando crimes aqui na polícia, objetou Silva. Se algum jornal publica alguma coisa a esse respeito, vai-se embora a única oportunidade que temos de agarrar o sujeito com a boca no botijo. Tenho um vago pressentimento de que a chave do mistério está na pensão de Corocheia, disse Pimentel. Bem, pode ser que eu esteja enganado. Possuímos tantas pistas que é muito difícil escolher uma delas. O camarada é esperto, e até hoje não nos foi possível obter nenhuma impressão digital dele sequer. Estavam nessa conversa quando entrou barulhentamente na sala um dos 4 homens de confiança do inspetor, agarrando um rapazinho pelo paletó. Esse malandro estava na rua apanhando besouros com um ar suspeito, disse ele, dando um forte safanão no rapaz, que era magro, pálido e estava mal vestido. Deixa comigo, disse o subinspetor. Depois de alguns minutos de perguntas e respostas, ficou provado que o menino era um pobre coitado, desnutrido e desempregado, que se divertia pegando besouros e fechando-os em caixas de fósforos vazias. Foi solto imediatamente. Apareça no hospital depois de amanhã, às 9 horas, recomendou-lhe Alberto. O rapaz se achava visivelmente doente e Alberto, que apesar de estar em férias, frequentava o hospital 2 vezes por semana, prometera a si mesmo ajudar o infeliz. Alberto decidira visitar a pensão de Coroxéia sem dizer nada ao inspetor. O pretexto era saber notícias de todos, uma vez que fizera boas relações com os moradores da casa. A realidade era bem outra, entretanto. O moço queria apenas sondar o ambiente. Aconteceu que Verônica se achava à janela de seu quarto quando viu o estudante chegando. Um segundo, a moça entrou e fechou-lhe assintosamente a janela na cara. Ferinho, murmurou Alberto entre dentes, não sem uma certa vontade de rir. Coincidiu que era o aniversário de Mr. Grass, e Cora oferecia um jantar íntimo aos amigos para festejar a data. Chegou em ótimo momento, Mr. Alberto, exclamou a irlandesa, satisfeita. Está intimado a jantar conosco. Com todo prazer, disse Alberto, fazendo de brincadeira uma funda reverência. O rumo que as coisas estavam tomando era o melhor possível. Cora chamou o estudante à janela e indagou discretamente em que ponto se achavam as investigações sobre o assassino de Clarence. A irlandesa confiava em seus hóspedes e insistia em suspeitar do farmacêutico que preparara as cápsulas. O jantar está na mesa, anunciou a copeira. Verônica? Chamem Verônica, repetia Cora, afastando-se de seu convidado. Está com dor de cabeça e mandou dizer que não vem jantar, disse Carlito, um menino de 7 ou 8 anos, filho da lavadeira. For heaven's sake! Exclamou Miss O'Shea. Logo hoje, guardarei o prato dela. Pode ser que mais tarde se decida a comer. Alberto percebeu imediatamente que aquilo nada mais era do que uma desculpa para fugir dele, para desfeitá-lo em suma. Distinto em seu terno de casimira inglesa, o alfinete de pérola fincado na gravata, Mr. Grass lançava olhares enternecidos para o leitão, triunfalmente estendido numa travessa de porcelana inglesa, cercada de rodelas de limão. Não seria bom arranjar uma aspirina para Verônica? Disse o suíço. É uma pena que ela não esteja aqui conosco. Já providenciarei um comprimido. Já providenciei um comprimido para ela, disse Cora. Verônica está doente? Indagou Mr. Gideon, disfarçando a custo sua ansiedade. Coisa sem importância, tornou Cora. Sabe, Sr. Alberto, temos hoje um outro motivo de festa. Mr. Gideon foi nomeado superintendente geral da firma em toda a América do Sul. O americano sorriu agradecendo. Espero que, com a boa sorte, não abandone os velhos amigos, continuou Cora, brincando. Bem sei que isso não acontecerá. Quando nada, por causa de uma charming little face com duas covinhas. Mr. Gideon enrusbeceu e sorriu desapontado, sem dizer nada. Alberto não gostou da brincadeira. Ele sabia bem que charming little face era aquela. Olhou para Mr. Gideon, tonto de ciúme. Em seu desespero, foi atacado de um súbito sentimento de inferioridade e começou a examinar o rival com uma minuciosidade mórbida. Não é aquele raspar o bigode e ficar bem atraente? Pela primeira vez, notara que os olhos de Mr. Gideon possuíam uma cor cinza esverdeada e uma expressão doce e romântica. E os dentes, então? Alvos, enfileirados e iguaizinhos. O peito era largo e forte, especial para aninhar nele a frágil cabeça de Verônica. Que horror, meu Deus! A moça deveria estar louca por aquele homem, ainda mais agora, quando acabara de ser nomeado para um lugar tão importante. Alberto sentiu-se infeliz e miserável. De que lhe valia a vida sem o amor de Verônica? Durante o jantar, o pobre moço só via diante de si a figura silenciosa de Mr. Gideon, cujas qualidades físicas o ciúme o fazia enxergar com lentes de aumento. Teve ímpetos de torcer-lhe o pescoço ali mesmo. Tomara que fosse ele o assassino. O inspetor Pimentel recomendara-lhe que jamais falasse em insetos, sem parte alguma, a fim de não levantar suspeitas. Ora, um dos feitos de Alberto era justamente a indiscrição. Só Deus sabia o quanto estava sofrendo por não contar tudo a Verônica, ainda mais agora que o segredo se pusera entre eles separando-os. Elsa, a copeira, surgiu com um prato de sobremesa, acompanhada pelo cozinheiro que servia de ajudante, trazendo champanhe. Alberto teve uma tentação mais forte de tocar no assunto e não resistiu. Ando com mania de colecionar besouros, disse ele. Se arranjarem algum, guardem para mim. Sugestão ou não, o fato é que o estudante sentiu como que um frio glacial derramasse pelo ambiente. Mr. Grass continuou silencioso. Mr. Gideon olhou para baixo, um tanto perturbado. Elsa parou no meio da sala e o copeiro improvisado, o cozinheiro, lançou para Alberto um olhar tão longo e aterrado que o rapaz estremeceu. Traiu-se, pensou o irmão de Hugo, emocionado. Razões tinha ele para julgar assim. Investigações feitas dias atrás haviam esclarecido, por exemplo, que o tal cozinheiro, além do mais, orientara, havia 2 anos, uma revolta no exército. Era pessoa de força de vontade e inteligência, acostumada a organizar e chefiar. Nesse instante, Carlito, menino endiabrado, veio correndo e abriu de repente uma porta fechada que se comunicava com a sala, e que ficava bem em frente de Alberto. Uma surpresa aguardava os convivas. Sentada numa cadeira, lá estava uma mocinha, evidentemente a escutar a conversa atrás da porta. A jovem deu um gritinho e saiu correndo para dentro. Vestia um pijama desbotado, trazia os cabelos enrolados e o rosto lambuzado de creme. Era Verônica. Todo mundo começou a rir. O riso de Alberto, entretanto, era diferente dos outros, pois havia nele qualquer coisa de vitoriosa ironia. Bem feito, disse ele para si mesmo, gozando o fato de a moça ter sido vista por Mr. Gideon numa situação tão grotesca. 3 dias depois, o correio entregou em casa de Alberto um pequeno pacote com o seu nome e endereço escritos em letra de forma. O estudante saía do banheiro quando o empregado lhe trouxe um embrulhinho. Sem suspeitar de nada, pois não tinha cabelos vermelhos, o moço abriu e sentiu-se de tal modo perturbado que precisou sentar-se em cima de uma arca antiga para não cair. Dentro da caixinha não havia besouro algum, mas sim um pedaço de papelão, de uns 3 centímetros mais ou menos, no qual se achava pintado, em aquarela, um escaravelho vermelho com 2 chifres. O contorno do inseto estava cuidadosamente recortado e, atrás dele, escrita em letra de forma uma única palavra: silêncio. Capítulo 14. O inseto age. O estudante telefonou imediatamente ao inspetor, marcando um encontro com ele e com o subinspetor Silva, num parque pouco frequentado da cidade. Que loucura, que imprudência eu cometi não seguindo seu conselho e falando em besouro na casa de Cora. Recriminava-se Alberto, pondo as mãos na cabeça. O que você fez está feito. Não tem mais conserto, disse o inspetor. Deixe de se chatear, entretanto, Alberto. Trataremos de encarar a situação de frente e de tomar medidas mais positivas. Se não fosse o perigo que sua vida corre de agora em diante, diria que isso foi até bom. Permitiu-nos localizar mais ou menos o inseto. Sim, de agora em diante vamos chamar o assassino de inseto. Mas por que terá ele me mandado um besouro de papelão pintado em vez de um verdadeiro, como vem fazendo com todas as suas vítimas? Perguntou o pobre Alberto. Não posso lhe responder ao certo, disse o inspetor. A prática que adquiri na profissão, entretanto, ensinou-me que mesmo dentro dos crimes absurdos existe uma certa lógica. Tenho a impressão de que se o inseto não lhe mandou um escaravelho autêntico é porque você, apesar de ameaçado, não está dentro da linha dos crimes que ele pratica, pelo simples fato de não ter cabelos vermelhos. Será que o criminoso mora mesmo em casa de Coroché? Perguntou-se Alberto em voz alta. Qual deles, meu Deus? Não notou uma expressão diferente na fisionomia de algum hóspede, ou criado, quando falou em besouros? Perguntou o inspetor. Sim. O pior é que estavam todos reunidos na sala quando toquei no assunto. O cozinheiro servia champanhe e olhou-me de modo estranhíssimo. Mr. Gideon baixou os olhos. Mr. Grass empalideceu. E a criada quase jogou no chão a terrina com a sobremesa. E a senhorita Verônica? Alberto lembrou-se de que a moça estava ouvindo tudo atrás da porta, mas num subimpulso decidiu protegê-la. Verônica não se achava na sala, disse ele. É verdade que não mentira, mas aí... A si própria é que não podia enganar. A moça estava incluída e bem incluída na lista dos suspeitos. Bem, tornou o inspetor. Mr. Grass, Mr. Gideon, um cozinheiro, a copeira, ao todo 4 suspeitos. 5. Interferiu Alberto num subdespertar de consciência. Acrescentemos, Verônica. O inspetor ficou silencioso algum tempo, como se estivesse pensando. E depois disse: por mais que me esforce, não posso aceitar a ideia de que uma dessas 5 pessoas seja o tal inseto. São todas equilibradas, muito normais para se meterem numa aberração dessas. Tenho o palpite de que um inseto virá de onde menos se espera, comentou Silva. Talvez alguém cujo nome ainda nem tenha sido pronunciado por nós. De qualquer modo, continuou Pimentel, vou pôr o investigador de confiança seguindo disfarçadamente cada um dos suspeitos da pensão de Cora. Quero um relatório das atividades de cada um deles. Vai ser difícil apanhar essa gente sem ser suspeitado, comentou Alberto. Qual? Com jeito tudo se arranja. O caso que mais me preocupa agora, meu caro Alberto, é o seu. É evidente que o inseto sabe que você está a par do segredo e ameaçou-o, caso leve a pista à polícia. Isso vem a exigir de nós uma medida elementar, que é pôr à sua disposição o que vulgarmente se chama um guarda-costas. Alberto abanou a cabeça em sinal negativo, como se não concordasse com a ideia, e depois disse: Não teria o inseto sabido de meus passos através de algum desses tiras que estão seguindo suspeitos? Sei tanto quanto você, tornou o inspetor. O ideal seria ficarmos só nós três cientes dos fatos. Infelizmente, a situação complicou-se tanto que tivemos necessidade de recorrer a outros, se bem que sem explicar os verdadeiros motivos. Não preciso de guarda-costas, disse o estudante, depois de algum tempo. Estou bem prevenido e de agora em diante andarei com um revólver no bolso. Não, não quero ninguém me vigiando. Vocês não estão vendo que de agora em diante eu me transformei em isca? Não arrisque, Alberto, tornou o inspetor. Isso não é brincadeira. Um pesado silêncio se fez ouvir. Sim, ouvia-se aquele silêncio tão carregado de perguntas, receios, dúvidas e temores. Os três amigos despediram-se gravemente, como que separando-se para sempre. 15 dias depois, desabou sobre a cidade um dos mais violentos temporais de todos os tempos. A coisa começou às 8 horas da manhã, quando o céu se tornou de tal modo escuro que mais fazia lembrar uma antecipação da noite. 30 minutos depois, teve início um verdadeiro dilúvio, que inundou ruas e casas, derrubando pontes e casebres, levando animais e objetos na avalanche. Um velho carteiro escorregou e caiu no meio da rua, perdendo toda a correspondência que levava. E ninguém viu, levado pela enxurrada, um pequeno embrulho endereçado a Rachel Saturnina. Algumas centenas de metros adiante, o pacotinho abriu-se e um pequeno besouro sumiu-se no meio da água barrenta. Rachel, bela como era, poderia escolher o marido que quisesse. Os homens, entretanto, cansavam-se dela muito depressa, tal a sua futilidade. Havia 3 meses que a moça, apesar de comprometida com o rico e feio Rabbit, andava namorando um rapaz de fora, amigo do vinho de brigas. Rachel mentia, dizendo ao pai que ia visitar uma amiga, e quase todas as noites, entre 10 e 11 horas, encontrava-se com um sujeito num bosque pouco frequentado, perto de sua casa. Mais ou menos uma semana depois daquela tempestade que havia provocado uma porção de desabamentos e prejuízos de toda espécie, Rachel se achava sentada num banco da praça, conversando com um tal rapaz. Deu fora no velho e vamos para a Europa, Rachel. Iremos morar na Itália, em Veneza. Que tal uns passeios de gôndola? A moça já estava quase disposta a fugir com ele. Amanhã dar-lhe-ei uma resposta, disse ela. A verdade é que Rachel se via atolada numa certa confusão de sentimentos. E o compromisso com o calvo e barrigudo Rabbit? A fortuna dele era uma coisa que não poderia ser desprezada assim à toa. E Alberto, por quem sentia uma atração física tão forte, se não fosse aquela pequena e insignificante Verônica que se metera entre eles, o estudante não teria dado fora nela, com certeza. Hei de separá-los, decidiu Rachel Saturnino, cheia de ódio. Em que está pensando? Perguntou o moço. Até amanhã, disse ela, sem dar resposta, e afastando-se bruscamente. Haviam combinado não aparecer juntos a fim de afastar suspeitas. O rapaz tomou um táxi que passava e Rachel saiu andando sozinha. A praça vizinha estava deserta àquela hora, quase meia-noite. Assim, a luz clara do luar, a cerca viva de ficos e pinheiros tomava formas estranhas, como se o jardineiro, ao recortá-las, tivesse querido reproduzir nelas figuras de monstros e duendes. Sem saber por que, a moça pressentiu algo estranho e apressou o passo. Súbito, por detrás de um tufo de ficos, foi surgindo uma coisa, absurda, inconcebível. Rachel soltou um grito lancinante, agudo, e caiu ao chão desacordada. No mesmo instante, uma buzina forte de automóvel se fez ouvir, como que em resposta ao grito da moça. O carro parou e dele saltou um senhor de meia-idade, um médico obstetra, que por acaso ali passava, a fim de atender a uma paturiente. O homem correu em direção da moça e, à luz do luar, viu que estava banhada em sangue, com um ferimento no pescoço. O médico sentiu imediatamente a gravidade do caso, abaixou-se e apertou os dedos contra a carótida para ver se sustava a hemorragia, enquanto com a outra mão arrancava o lenço do bolso a fim de tentar um curativo de emergência. O primeiro impulso do obstetra foi carregar a moça até o carro e rumar a toda velocidade para qualquer hospital. A situação era crítica, entretanto, pois se ele afrouxasse a pressão dos dedos, o sangue jorraria aos borbotões e a pobre moça faleceria ali mesmo em seus braços. O único recurso era ficar ali quieto, na mesma posição, e gritar até que viesse algum socorro. Alguns poucos minutos depois, ele começou a ouvir um som distante, uma voz de homem que cantava acompanhada por um violão. Aproveitando a oportunidade, o médico gritou ainda mais alto, pedindo auxílio. A serenata interrompeu-se e surgiram correndo três jovens estudantes. Em 2 minutos, cada um deles foi para um lado, a fim de tomar providências, e pouco depois a moça dava entrada no hospital pronto-socorro. Restavam poucas esperanças de salvá-la.